Portal do Arrocha. Alô? Tudo bem? E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. E ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve tá ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve tá ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Vai sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar. Se seu estúdio gravando tudo bem. Cássio Júnior, Cássio Júnior. Ou estouradinho, ou estouradinho. E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. E ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve tá ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. E te liguei, deve tá ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar.